closer. Em um museu da imagem e do som, o eco, que no dia a dia pode até parecer divertido, vira um problema quando a gente precisa ouvir tudo com nitidez. Em espaços dedicados à música, ao teatro e a palestras, cada detalhe sonoro importa e qualquer repetição indesejada pode atrapalhar a experiência. A história do cine-teatro começa com uma ideia simples e poderosa: transformar o som em arquitetura. Aqui, o que normalmente a gente só escuta ganha forma. Nas paredes laterais e no fundo do palco, painéis esculpidos mostram o caminho das ondas sonoras dentro da sala. São como desenhos em movimento, saindo dos cantos do palco e avançando em direção à plateia. Para criar essa paisagem acústica, a equipe de arquitetura gerou um modelo digital em 3D, que depois foi transformado em centenas de peças de madeira compensada. Cada uma delas foi esculpida individualmente por máquinas CNC, comando numérico computadorizado. Verdadeiras artesãs tecnológicas, capazes de cortar com precisão milimétrica. Quando essas peças se encaixam, formam uma grande superfície contínua, com um relevo esculpido pelo próprio som. Uma arquitetura que não só acolhe a música, mas que parece vibrar junto com ela. Mesmo sendo uma solução comum na indústria, foi um desafio encontrar quem tivesse precisão e qualidade para executar algo tão complexo. Muitos fornecedores foram testados, até que se chegasse ao acabamento, à geometria e à cor perfeita. O resultado? Magnífico! O público terá experiências multissensoriais inesquecíveis de imagem e som.